Aí, meu irmão, passou a chuva. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, Oswaldinho. Chama os moleques aí, vamos aí, vamos sair embora aí. Pode crer, vamos aí, vamos aí. Amanhã é outro dia, hoje vamos tá onde Vamos subir na Santa Norte, vamos dar o bonde. Não, vamos quebrar pro Gama. Vai rolar o movimento do Ameaça Urbana. São 11h30 no sinal, vejo um landau. Vidros abertos, som rolando, rap nacional. Buzinou, quem é? Não tô ligado. É um b-boy do movimento, eu tô ligado. É chegado, troquei ideia com o moleque lá no céu azul. E deu ideia que morava lá na Santa Sul. Baile rap aqui, a paz prevalece. Estrela d'alva, esplanada, parque Luna Bel. Molecada de atitude, valorizam o rap. São 4h30 da madruga, vamos cair pra casa. Oswaldinho capotou no banco de trás. Logo cedo, domingo, começa um novo dia. Em torno sul de quebrada, a nossa periferia. Tô na DF20, tô devagar, tô de rolê. Tô por aí, aonde der na telha. Tô devagar,